está autorizado o cruzamento da pista 9735. Estou falando, está passando a rádio até 15 milhas, rádio 120, vai acessar para 3 mil pés. Papa Romeu Alfa, Juliette Romeu, Tenente, radial 260, 3 mil pés. Onde sim? Bruno 966, deixa para 2 mil pais, ajuste no 0 no 6, autorizado ele é 63, eu posso subir lá. Chame 143, chama todos, frequência 1 no 8, 1995. Papa Romeu, Alfa Juliette Romeu, tem condições de voar Itati, 36, está chegada? Papa Romeu, Alfa Juliette Romeu, mantenha 3 mil pés, voa Itati, para chegada Bomé de Uno. Parece que para, é forte do Rio. Ajuste no zero. Romeo Alfa, Juliette Romeo, vetoração para o ILS, curva direita para o A350, guarda no metabreta, que está localizado. No farol 48, direito, 1219. autorizado a alinhar e manter o chão zero. E manter o zero, 620. Alfa Romeo Alfa Juliette Romeo para o localizador com a direita para a 135, reporte da brigada. Alfa Romeo 966 no céu 153 direito, 121 da Romeo. Xanem 6201, no decolado, 155, controle 90, décima 8, boa viagem. 08, boa. 6201, decolado. Xanem 6201, contato radar na decolagem, Silva via 10, Tango 1, número 380. Tango 1, 380. Você está falando dois para a relação, senhor? Alfa Juliette Romeo. Alfa Juliette Romeo, seu processo para 10, Tono 7. Já pode passar o marcador externo, processo para Tono 7. Puxamos para o cancelamento do plano de tormenta. Alfa Juliette Romeo. Quaterna 1, 2, 3, 1, 4, 5. Apresente o solicitador de regras de Alfa Juliette Romeo, passou externo. Isso. Papa Romeo Alfa Juliette Romeo, plano instrumento cancelado 57, autorizado, base pela direita, achei minha base. Dá uma 7, baixar travado. Alfa Juliette Romeo. Autorizado para alinhar e decolar para o sono zero, vento no 20 graus e no 0. Vamos partir para a rua no 7, de Alfa Juliette Romeo. Estamos autorizados, pista 97, vento 90 graus, 909, Alfa Juliette, ajuste 90 no meio. Valeu! Romeo, Paulo 01, poderia confirmar a parte que ele prosseguiu? 21, nada a dizer, autorizado backstack, estacionar, frequência livre. Decolagem, a 02, que é o Controle Salvador 1, 20, decimal 8, bom voo. Controle Salvador 1, 20, decimal 8, uma boa noite, 1, 8, 69. Controle Salvador 1, muito boa noite, 1, 8, 69, já passando 1.500, 3.000, 1, 3.000, 1.000. 3869, contato Madonna de Colagem, 2.6.1, 1.360. 1.360, 1.869. O Xenia 201, chama o centro Recife, frequência 1.2.1, alterna 1.2.3. The mic is good. Je suis en main, je suis en contact, c'est pas Romeo, Mike, et Kudulu. Kudulu, sorry. Modifica o transponde para 0220, chamando pronto, tá? 70 por favor, reporte para ingresso, pista 17, Mike Azul. Bom, a direção fazida, a cena de situação, deixa de chegada bom, se até 4 mil pés, o lixo no zero no meio. 3283. 3283, chama o controle de Salvador, no 2028, da colada 15, Golol. Obrigado, Chai 308, uma excelente noite. Da 3283. Salvador, muito boa noite, Alta 3283. Alta 3283, contato redondo de colagem, que eu devia sair da Arboruno, servido por 360. Arboruno 360, Alta 3283. Olá, Mike, vou autorizar a decolagem, que estou no 7 e o vento, no 00 graus ou no 02? Romeu Mike Cruzul, fora do solo, zona 7, ao atingir 600 pés autorizado, curva esquerda, chamando o controle de saída do avião, 120, décimo 8. Ok, faça 600 pés, curva esquerda, transfere o controle, 120, décimo 8, para a Cruzul. Então, 3897, além, mantém, cabeceira no zero. Mike, eu vou contatar a dama de colagem, desculpa para o nível de voo 050, saída Conde. Atenção ao 050, saída Conde, o Mike é cruz. Poderia manter a proa aí voar lá, ou só 3? 297, informe circunstância 1600 pés, prosseguindo com a proa norte, norte efeito da colagem. Autorizada a colagem, se for 00, 00, 00, 00 graus, 11 a nós. Iniciado, tá, 3897. 3897, decolar 220, chão controle 120, próxima 8. 10-0, esse, boa noite. Controle Salvador, tá 3897, decolar passando 210. 3897, conta para dar a decolagem, subiu para o nível de voo 320, vem direto Leda. Está presente Leda, agradece, 2897. Torre Salvador, boa noite, voo 65, ponto 0.0. Voo 645, ali mantém, capítulo no zero. Ali mantém, capítulo no zero, voo 645. São 3.23, chame Centro Recife, frequência 1.2.0, alterna 1.2.8. Autorizada a decolagem, pista no zero, vento no zero, zero grau, 08 nós. Decolagem, pista no zero, vou no meio da pista. Então, vamos ver se nós temos a vista de outra para 2 mil pés, ou se ele já viu a nossa questão, e passa para o zero. Decolagem 24, encontrou em Salvador, 208, uma 8. 208, uma boa noite, bom trabalho. Boa noite, é o voo 465. 645, contato radar da decolagem, Salvador, sai do São Bruno para o nível de voo 360. São Bruno para 360, voo 465. 3897, peço diretamente ao centro de Recife, frequência 1251, até Real Madrid, Recife 35, com outro. 351, 1235, obrigado, boa noite. Estabilizado o direto alfabeto. Direto alfabeto, chama a torre, frequência 198, Recife 95. 1895, direto alfabeto. Controle o papel Rabeu. Controle o Salvador, boa, papel Rabeu, direto alfabeto, sinal de alerta. Direto ao Vitor, existe acima de 1-0-6, Rodrigo Fumar, pouso 1-0-7. É possível visual 1-7. Sim, já pode para confirmamento do instrumento. Tá, só dá pra gente direto ao Vitor. Sim, o papel Rabeu, direto ao Vitor, com o instrumento cantado dos 9, utilizando curva esquerda, mais pelo direito, reportando o sinal 1-7. Tem curva na esquerda, para a esquerda com a... A sinal da 1-7 com o Mará. 1-4-5, chama o centro Recife, frequência 1-2-5-1, alterna 1-2-2-3-5. Positivo, chama centro Recife, 1-2-5-1-0, alterna 1-2-8-3-5, boa noite. Atenção, Fusito, autorizado por posição 1-7, vento 1-1-0-9-1-0-9. CF já está visual com a 1-7, autorizado por posição direto ao Fusito. Decolado 3-2, chão controle Salvador 1-2-0-2-8, bom voo. Controle Salvador 1-2-0-8, chanel 6-2-5-9, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, chanel 6-2-5-9, decolado Salvador 1, passando 1-3-0. O chanel 6-2-5-9, completa a reserva de colagem, seu para o nível de voo 3-2-0, via Salvador 1. 3-2-0, Salvador 1, chanel 6-2-5-9. Autorizado até o hangar da EFSA, controla a frequência livre, calma e 3-3. 4290, sana identificação, deixa a via chegada por médio 1 até nível de 1050. Hotel, aciona a identificação do Aman para interceptar a via chegada Aman, reporta no ponto 10 de descida. Hotel, o especial hotel, plano cancelado 2136, rua direto Clarice, descida a critério. A Justiça Salvador 1096, autorizada até 1500 para isso.